Olá, boa tarde ou boa noite, consoante o local onde se encontrem, já que estas emissões da Orelha Extra vão para o ar na Rádio Universidade de Coimbra a partir do meio-dia, na Rádio Universitária do Algarve a partir das 19 horas e mais tarde a partir das 21 na Rádio Castrense no Baixo Alentejo. Podem ouvir via, obviamente, o éter dessas estações, também via o streaming direto das mesmas. Os links encontram-se no nosso blog www.orelhaextra.com. Por lá as playlists e também o podcast destas duas horas, que tem a condução de Fernando Cabrita. Começamos com a melhor IDM que temos ouvido nos últimos tempos. Esta que acabamos de escutar, feita pelo Sr. David Edwards, que assina como Minotaur Shock, último disco editado por este britânico de Bristol, com o nome Amateur Dramatics. O tema de lá retirado foi This Plane Is Going to Fall, com a voz de Anna Lynn Williams. E também por aqui outro inglês já a seguir, este de Leeds, no seu primeiro álbum, gravado em Budapeste, na Hungria, e com a ajuda do Unangar Ensemble, como ensemble este mais conhecido nas hostes da música indie por ter acompanhado os A Hawk and the Axel. O disco foi produzido por Jeremy Barnes, precisamente o frontman desta última banda referida. Falamos do britânico Benjamin Wetherill. Pencil to paper, her legs upon mine, my sister on my knees, we start to design our ivory home. Torn between three kisses behind the ear, our rapture can't be dulled, though the markings are as we plow so thoroughly through the sheet. frost and icicles fall, and I'm dying just to be in her arms again. Now summer is a coming, love, and winter's gone away. Uncurl your tongue. São os sons do arranque da primeira das duas partes de Orelha Extra, um canal auditivo suplementar, o álbum último para o projeto Minotaur Shock Amateur Dramatics, e logo depois uma nova voz excelente para a nova folk, chama-se Benjamin Wetterill. O álbum levou o título de Laura, foi produzido pelo Sr. Jeremy Barnes, por aqui na Orelha Extra rodou Folds in the Curtain, e para prosseguirmos, Bella Fea. Norte-americano Bella Fea, no seu longa duração estreia na Southern Cavalcade, de referir que no mesmo disco há a participação de John Darnielle dos Mountain Goats, escutamos Walking Distance. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how they're done, man? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Aos nossos adorados britânicos de Clientele, é o seu último trabalho, um EP lançado pela editora de Madrid, Aquarela, That Night, A Forest Grew, porque rodou o tema inicial do mesmo disco, Retiro Park, e vamos continuar agora com a música de um país um pouco mais distante do que a Grã-Bretanha. Vamos até à Turquia. Baba Zula. Thank you. Burası kapanmaz ki sendeki özgürlüğü. Sevişe azalmaz ki tendeki özgürlük. Kopyalaya yok çoğalmaz ki kendeki özgürlük. Kopyalaya yok çoğalmaz ki kendeki özgürlük. Recuperação por aqui na orelha extra do álbum editado em 2005 pelos turcos Babazula, de nome Double Oriental, longa duração que teve a colaboração e produção do mestre do dub Mad Professor, bem como outras ilustres participações, como a do histórico duo jamaicano Sly Dunbar e Robbie Shakespeare, a de Alexander Hacke, dos Einstürzen Neubauten, a vocalista canadiana Brenna McCrimmon, ou os menos conhecidos músicos turcos Uznu Senledirici, Oskan Ugur e Mehmet Gureli. É o crossover do dub com a música oriental, por aqui soou Yara Jorman. O tema significa Slow Forest, em inglês, e vamos escutar ainda Easily Orman Fast Forest, Baba Zula. Tadamlar ve tadamayanlar. Sansa. A recuperação de esta semana e possivelmente ainda para a próxima aqui na Orelha Extra para os turcos Baba Azulá, o álbum de 2005, Duble Oriental, com a participação e também produção do britânico Mad Professor. Rodaram dois temas, Yaras Orman e Easley Orman, e continuamos agora com o canadiano AC Newman. Num próprio Carl Newman, ele que faz parte dos New Pornographers, juntamente com outros ilustres músicos, como é o caso de Nico Case ou mesmo Dan Bedjar dos Destroyer. É um novo trabalho para Mr. Newman, chama-se Get Guilty. Primeira das duas horas de Orelha Extra, que não são bem horas, cerca de 57 minutos mais segundo, menos segundo, na Rua RUC e Rádio Castrense, com Fernando Cabrita. Ficámos com o tema Like a Hitman, Like a Dancer. Encontra-se no novo trabalho para o canadiano AC Newman, Get Guilty. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. E de seguida iremos ter por aqui os já míticos Fuzztones, nascidos na década de 80 e liderados pelo carismático Rudy Protrudy, que estiveram ausentes das lides musicais durante bastante tempo, tendo regressado a meio desta década. Têm digressão marcada para a Espanha, a começar precisamente no próximo dia 27 de fevereiro, na Sala Q, em Sevilha. Fica o aviso para que, para quem nos ouve a sul do país, mais a norte, os Fuzztones dão já em Portugal um saltinho no dia 9 de março ao Porto Rio, no Porto. Por aqui recuperamos do seu último trabalho, datado de 2008, é um EP, chama-se Horny as Hell, os temas 99th Floor e She's Wicked. Fuzztones. Yeah. sempre tiveram muito mais sucesso cá na Europa do que no seu país de origem, os Estados Unidos da América. É o projeto já histórico de Rudy Protrudy, os Fuzzstones, que vão iniciar mais uma digressão cá pelo Velho Continente e começa dia 27 de Fevereiro na Sala Key em Sevilha. O aviso para quem quer ver, pelo menos quem se encontra a sul do nosso país, quem quer ver estes grandes, grandes Fuzzstones, eles têm a data marcada para Portugal, mas só no Porto, dia 9 de Março, no Porto Rio. Por aqui rodou 99th Floor e She's Wicked, dois temas incluídos no seu último trabalho, um EP de título Horny as Hell. Foram os Fuzzstones. Também Leila Arab com som agora na Orelha Extra. Que assina só Leila no seu último disco Blood, Looms and Blooms, com ilustres convidados como Martina Topley Bird, Luca Santucci ou, no caso do tema que escutámos, o excelente Terry Hall, que fez parte dos inesquecíveis The Specials e Funboy 3 e tem colaborado com tudo o que é bom músico lá pela Grã-Bretanha. O tema foi Time to Blow, de Leila. E de regresso, um dos nossos heróis desde há uns bons anos a esta parte, frontman dos inesquecíveis Guided by Voices. Os seus últimos trabalhos a solo têm sido uma completa decepção aqui para nós, mas finalmente um disco razoável de Robert Pollard, chama-se The Crawling Distance. Thank you. light, I see your shadow. I'll dig you out and go. A place beneath my stormy table, with dust inside my bones. And pray no more new tasks and go. Like no curse I've known. Cease to dream my pillbox meadows, can't shake off my comb, but pull myself through fogged up glasses to none machines of old. What I know, the girls, it seems, will have their dreams of gold. Oh no. When you light up, it greets you in faces of hotel lights. But those girls jump up. O regresso de Robert Pollard, seu novo trabalho que se chama The Crawling Distance, ainda não deu para digerir convenientemente, mas ao que já escutamos parece-nos muito, muito melhor que os trabalhos anteriores, que para nós foram uma autêntica decepção. Robert Pollard, o tema rodado chama-se Red Cross Vegas Night. There is something hiding in me. I know you want it too, but can you take it? Can you take it? I want that hook, come on and give it to me. Wrap it up in my palm and let me take it. Knowing me, I'll break it. I am you, I wear a ribbon and a bow. Cause you never ever know what is gonna happen. I can fill you to the brim. I wanna take you on a whim. Gonna make you like it. Let's go out and find the something hiding in me. I know you want it too, but can you take it? Can you take it? Fecho da primeira das duas partes de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com Fernando Cabrita ao sábado na Rádio Castrense, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universitária do Algarve. Fecho esse com o álbum que não tínhamos rodado ainda. Andamos atrasados em relação ao projeto de Karim Klassmann e Gália Durant, os PSAP. O último, e só nos falham as contas, terceiro, intitula-se The Camel's Back. Escutamos I Want That e de seguida ouvimos Part Like Waves. madly I'm grasping the rope, and then under the hill, and then bursting out like oh, we all fall down. We are scattered on the ground, and we part light away, and no one ever stays. Cá estamos para cumprir mais uma das partes da Orelha Extra, no caso a segunda e derradeira, por aqui ao sábado, Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense e Rádio Universidade de Coimbra. Também playlist e podcast em orelhaextra.com. Iniciamos com o trio italiano de baixo, bateria e saxofone, que no último ano tem andado em digressão, mas em quarteto, com a adição de Mike Patton, ele que participa neste novo longa duração de nome Carboniferous, juntamente com King Buzzo dos Melvins. Falamos dos Zoo, o tema é o tema que inicia o mesmo Carboniferous, chama-se Hostia. E continuamos já a seguir com o Sr. Heroes Childs, que fez parte de uma das melhores formações e também uma das mais características que o país de Gales já viu nascer, os Gorky's Zygotic Mincy, tendo-nos deixado estupendos discos, essa mesma banda. O grupo era liderado por este Heroes Childs, que raio de nome, que após o final dos Mincy iniciou uma carreira a solo. O seu último trabalho discográfico data de 2008 e chama-se Cheer Gone. Childs, no seu último trabalho solo, ele que era o frontman dos galeses Gorky's Zygotic Mincy, e este disco chama-se Cheer Gone, e o tema foi Airways, e também o projeto de David Moose Adamson, Grandpa Jukebox. Eu sou novo, sempre a dar cartas por aqui na Orelha Extra com o projeto do norte-americano David Moose Adamson. Este não é o primeiro disco para Grandpa Jukebox, apesar de este estar a ser muito mais conhecido por esse mundo fora. Lançamento da Asthmatic Kitty, chama-se Rope Chain, Let's Go Mad Together, o tema que rodou por aqui. Said, answer me this, handsome Jack, if your hands weren't tied, would you consider me wise enough to see if your fear of heights, whether real or imagined, whether flight or fancy? I'll teach you all that this city has taught me. I'll bow you around this city's boundaries. A tortoise regrets hair. A tortoise regrets hair. A fox takes hair. That I'd seen you in the paper marrying some fool. You'd slipped a smile into the picture saying I am still the same infinite girl that you've all known. And are there any regrets here aside my own? I sleep with your songs running up my arms and curling around and keeping me warm. My arms and curling around and keeping me warm. Tortoise regrets hair. Tortoise regrets hair. Fox takes hair. She asked me to write a song about her. She said her husband was a singer, but he didn't understand her beauty, and he couldn't rhyme an egg. All the petty jealousies of the minor rock star. And this ring has never left my finger. He doesn't see your beauty, and you cannot trust a word he says. Tortoise regrets hair. Tortoise regrets hair. Fox takes hair. Thank you. Don't you sell your love short. In my prime I was a cruel and a cold man, but now I am older, I present myself much warmer, anxious not to lose out on a year or two's favor. For the sake of my red temper, and you press seashells in the sand, and they spill at your cruel, crude demands. Tortoise regrets hand, tortoise regrets hand. Fox takes hair, fox takes hair, tortoise regrets hair. É mais um dos membros do coletivo Fence, o coletivo escocês que agrupa Gerard Lynch e o seu projeto The Pig Destroy, Low King, Griozote, entre muitos mais. Falamos de James Yorkson, que por aqui soa no seu mais recente disco saído na Domino, When the Hair Rolls In, saído em setembro passado. O tema foi Tortoise Regrets Hair. You've entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Fin dude. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. Street. A nós faz-nos confusão como é que esta artista não é muito, mas muito mais reconhecida, deveria tocar aí em todas as rádios que se prezam, mas é um mundo injusto, não é? Falamos de Juliana Hatfield, o seu mais recente trabalho, maravilhoso disco How to Walk Away, porque rodaram dois bons exemplos, This Lonely Love e The Fact Remains. Thank you. novo por aqui às voltas com Charles, o disco mais recente do coletivo Barnacled, composto por alguns músicos que integram os Eyesores, banda que acompanha Alec K. Redfern, o mesmo Redfern que também por aqui participa. Ele toca acordeon. O álbum, como dissemos, chama-se Charles e o tema foi Title. E tal como tínhamos prometido a semana passada, vamos rodar a seguir Alec K. Redfern and the High Sars. Não do álbum da banda que mais gostamos, chama-se The Quiet Room. Não o conseguimos encontrar aqui na nossa desorganizada coleção de discos, mas encontramos um outro, só temos dois. É o mais recente, de 2007, The Blind Spot, o tema de lá retirado, Queen of the Wires, Alec K. Redfern and High Sars. radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. What do you expect? اير اللي ما زنبي هو ينتقود السكرت يغرط علي امسي شكي انو انتو يودب يقاسان وانت يدي يغرط طول سيسكسك يكرستا غشان في الله ساجي السسمدي تخلق نباز دو تماراني النقلة نسودي يتشيد تيدقو انت كيول اللي اقتصايا بسغن طبسي كشل شي تقيت تامتت يقاس تيدبوت نور اغتلار وانت هيكي تككز ما انتها السلخة يقاسي سكن شغوين كان او ننتهى التصمت E de H10 na Nigéria chega-nos o Grupo Bombino, liderado pelo guitarrista Omara Mokhtar, apelido Bombino. É mais um lançamento da Sublime Frequencies e o número 2 da série Guitars from H10, representando o mais recente capítulo do som moderno da Revolução Tuareg, tal como reza o press release. O álbum Music from Niger, Guitars from H10 Volume 2, de Grupo Bombino. Escutamos Imoar e roda também Bogaça. Finais da emissão 14 da Orelha Extra na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense e Rádio Universidade de Coimbra, com Fernando Cabrita, para trás do álbum Music from Niger, Guitars from H10, volume 2, Grupo Bombino, os temas Imoar e Bogaça, e passamos agora do clima quente do deserto do Saara para Omaha, no Nebraska, US of A, são os Brimstone Hall. Da Orelha Extra de hoje com uma das bandas nossas favoritas de rock and roll desde há uns tempos para cá, os norte-americanos Brimstone Hall. É o seu último trabalho, We Came in Peace. O tema foi Child of Perdition e terminamos com a muito característica voz do escocês James Graham com os seus de Twilight Sad no EP Here It Never Snowed Afterwards It Did, que contém quatro temas já conhecidos do álbum estreia, mas em versões diferentes, acústicas, utilizando somente órgão, glockenspiel e percussão, bem como uma versão e um tema original, o tema que vamos escutar, Cold Days from the Birdhouse de Twilight Sad. Fiquem bem, até ao próximo sábado. Não se esqueçam esta emissão e as anteriores em orelhaextra.com. Tchau. high, because I'm putting up with your constant whine. And friendly faces are worth the batons of mine. A drunken mind game part, because I'm putting the baton. I'm the time.